rejeitado. Por um fio, quase desistiu de tudo. Mas por favor, tornar-se alguém melhor. Você já chegou até aqui. Você é bem mais que vencedor. Deus está restituindo e transformando o teu coração. Deus te fez um verdadeiro campeão. A glória do Senhor nasce sobre ti.